ouça muito bem o que eu vou falar. Vou falar da bombeta, ensinar como lidar. Você pega uma bombeta, qualquer jeito tanto faz. Coloca para frente também, para trás. Joga na cabeça, usa como quiser. A bombeta cai bem pra homem ou pra mulher. Ela pode ser feia, também pode ser nova. Bombeta apertada às vezes incomoda. Estão dizendo, bombeta é ilusão. Simplesmente passatempo, cultura de ladrão. Sobre a marca, não tenho o que falar. A quantidade é enorme, original, pirata. Você que tem a sua, sangue bom, não se esqueça. Bombeta na cabeça é hip hop na veia. Sou de valente, é rap nacional. O nosso estilo é bombeta aí, paga um pau. Amarela, vermelha, azul, verde ou preta. Estilo hip hop e o que liga é bombeta. Amarela, vermelha, azul, verde ou preta. Estilo hip hop e o que liga é bombeta. Eu vejo muita gente começando a colecionar. Muitos manos que vão na galeria comprar. Pra quem não me conhece, eu estou chegando. Aqui é FW, bombeta eu tô usando. Break, grafiteiro, DJ, de MC. A bombeta é uma cultura, hip hop é isso aí. Amarela, vermelha, azul, verde ou preta. Estilo hip hop e o que liga é bombeta. Amarela, vermelha, azul, verde ou preta. Estilo hip hop e o que liga é bombeta. Bombeta é cultura, pode acreditar. Comunidade carcerária no ar. Aqui é só irmão, oitavo pavilhão. Pode crer, aqui é sangue bom. Amarela, vermelha, azul, verde ou preta. Estilo hip hop e o que liga é bombeta. Amarela, vermelha, azul, verde ou preta. Estilo hip hop e o que liga é bombeta. Então não tem chaveco, não tem jeito de emprestar. A bombeta é uma cultura popular. Hip hop é a cara, o rap é a vida. O break é a dança, o grafite é a tinta. Tinta que desenho a realidade. Periferia, pavilhão, cidade. Aqui no oitavo, o sangue é no pincel. O vermelho é a tinta preferida do réu. Tipo de bombeta, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, a Portuguesa. Esse é o lema de otário, sinto dó. FW, Cric, W.O. Só sangue bom, ninguém desacredita. Comunidade é o som da periferia. O Carandiru, agora é nossa cara. Comunidade carcerária na área. Amarela, vermelha, azul, verde ou preta. Estilo hip hop e o que liga é bombeta. Amarela, vermelha, azul, verde ou preta. Estilo hip hop e o que liga é bombeta. Amarela, vermelha, azul, verde ou preta. Estilo hip hop e o que liga é bombeta. Amarela, vermelha, azul, verde ou preta. Estilo hip hop e o que liga é bombeta.